Durante os anos 60, Neil Diamond fez muito sucesso em todo o mundo com Sweet Caroline ou Suleiman. Mas em 70, seu grande hit foi, sem dúvida, Cracklin' Rose. Sucesso nacional de Elis Regina que mexeu com todo mundo em 1970. Madalena é uma composição de Ivan Lins e Ronaldo Monteiro de Souza. Forte ou fraco, alegre ou triste. Neste especial sobre os anos 70, você recorda agora o grupo Christie, sucesso na Europa, Estados Unidos e no Brasil. Mais um lançamento da difusora, Yellow River. Primeiros discos de ouro do grupo Jackson 5 veio com o sucesso I'll Be There, sucesso romântico do fim de 70.